esta velhinha de sofrer e trabalhar. Quando vejo a pobrezinha, dá vontade de chorar. Foram tantos dissabores que não dá nem para contar. Mas ainda tem primores que iluminam seu olhar. Se do mundo nada tem, sobra muito em seu amor. E ela sabe o quanto bem eu lhe quero e dou valor. Minha santa, se eu pudesse, estarias no altar, pois quem tanto me oferece bem merece este lugar. O bom Deus que te abençoe, minha mãe que só me encanta, e também que me perdoe se te faço minha santa. Minha mãe tão pobrezinha, só o amor tem para me dar. E é tão grande esta coisinha que nem cabe em meu olhar. Se me avista no caminho, esfumega a chaminé. Corro logo no cheirinho do carinho e do café. Que pobreza pode haver se outra mãe assim não há? E os mais ricos querem ter o amor que ela me dá. Minha santa, se eu pudesse, estarias no altar, pois quem tanto me oferece bem merece este lugar. O bom Deus que te abençoe, minha mãe que só me encanta, e também que me perdoe se te faço Santa.